beber da mágoa que sinto quando a relembrar te estou. Até estão os meus olhos rasos d'água. Tua ausência me causou, porém neste abandono interminável, no espinho de tão negra solidão. Saber da mágoa.